Assim não dá pra ficar. Deixa o tempo passar e trazer novamente você. Amanhã vai chegar, coração disparar. Vou poder te abraçar outra vez e brincar escondido de coisas que a gente não fez. Ontem foi só um caso de amor. Hoje o ar que eu respiro é você. Amanhã eu não posso esperar. Já não dá pra aguardar a emoção de te ver. Of your heart, my love, I just need to survive. Let this moment come true. Make it to be unforgettable to me. Unforgettable to me. From the time we have gone, I've been crying through the days, living sad into my dark world. Stormy dreams and a never-ending night bring reality. Now we're não dá pra esquecer.